Jesus, encontrei a salvação, encontrei o meu perdão. Perdão para quem quer ser perdoado, que o Senhor seja louvado e glorificado, que Ele por mim foi crucificado para pagar os meus pecados, humilhado, arrebatado, tudo foi comprovado. Ele foi pelo bem da nação, e você quer ser ladrão? A vida é difícil, mas para quem não é, se atualize, se informe, tenha o proceder. Jesus morreu por mim e por você, então faça por mim, que eu faço por você. O mensageiro da verdade, mano, Kinder, cura a realidade, o Senhor. Tenha o proceder pra mim e pra você. Não vá se esquecer que Ele morreu na cruz do meu proceder. Não vá se esquecer, não vá se esquecer do meu proceder. Uma pá de caminhão é pura ilusão, isso acaba com a felicidade e a união dos meus irmãos que aqui na terra estão atrás de uma solução para os seus problemas. E por isso eu digo, Jesus é o caminho, Jesus é a solução. Mas não esqueça o proceder do Senhor, faça os mandamentos eternamente viverão. A sabedoria está gritando, compreensão está chamando. Aprenda a ser prudente, aprenda a ser decente. A sabedoria é preciosa e você pode encontrar. O que você plantar, você mesmo colherá. Humano sangue bom é a alegria do coroa, mas humano vacilão é a tristeza de sua mãe. A riqueza protege os playboys e a pobreza destrói a periferia. Mas no dia do julgamento a riqueza não será mais nada, mas aquele sangue bom se livrará dos seus pecados. Porque humano sangue bom leva a vida como ela deve ser. Mas humano vacilão destrói a sua própria alma, a sua própria alma. Não vá se esquecer, não vá se esquecer do meu proceder, do meu proceder. Não vá se esquecer, não vá se esquecer do meu proceder. O que sinto agora é uma coisa diferente, o barato que arde no coração da gente, vontade de crescer, ser alguém mais feliz, viver todas as promessas que o Senhor diz. O meu esforço é de mim mesmo, eu não faço o meu caminho. Se não estiver do seu lado, eu estou sozinho. Mas o Senhor é minha fortaleza, meu consolo, a minha arma pra pregar o evangelho dos loucos a toda criatura que estiver aqui na terra. É tipo um baque, um sentimento que invade e atropela o meu passo e chega ao meu passado. Às vezes eu paro e penso pra pensar nos baratos. Se for considerado, onde vou ser enterrado? Por um acaso, sou importante de fato. Só que isso me ama como ninguém me amou, e acho que é por esse caminho que eu vou. Emílio por Jesus, sou mano Thiago. Coloquei o diabo na sola do meu sapato, sétimo elemento, falando aquilo que é exato. Análise verbal, meus eternos aliados. Só mais uma coisa eu digo a vocês: nunca se esqueça do que o Senhor fez. Saiu lá do seu trono no reino de luz e desceu aqui na terra pra morrer em uma cruz. Para morrer em uma cruz. Não vá se esquecer do meu proceder. Não vá se esquecer do meu proceder. É isso aí. Não vá se esquecer do proceder que a gente traz até você, moro? Lembre sempre do bem daquele que um dia morreu na cruz para nos salvar, tanto eu como você. É o nosso Senhor Jesus, Jeová.